princesa de abarreta. O tom de periferia já é natural. Quem viu o começo já sabe o final. E é assim que essa história começa. Uma rua de cola bola e a princesa de abarreta. O tom de periferia já é natural. Quem viu o começo já sabe o final. Ela saiu à noite com as amigas toda perfumada. Ligou pro táxi, tá pronta. Partiu mais uma balada, ela conhece todo ponto. Segredo de sedução, charmosa, diaba reta e copo de uísque na mão. Quem vê nem imagina, nem sabe como é que é. Mina de 14 anos, já tem corpo de mulher. Mais vivida do que muita gente maior de idade. Já conhece a maldade, pilantragem, falsidade. Aprendeu desde novinha que nada vem fácil. E se o playboy vacilou? Vixe, é um abraço, princesinha, de causar inveja. A melhor das amiguinhas, daquela que faz os mano perder a linha. De cabelo cor de ouro, salto vestido colado. Princesa de aba reta, deixa os moleque bolado. E é assim que essa história começa. Uma rua de cola bola e a princesa de aba reta. Ponto de periferia, já é natural. Quem vem o começo, já sabe o final. Essa história começa na rua de gola bola e a princesa de aba reta. Ponto de periferia já é natural. Quem viu o começo já sabe o final. Ele vestiu um bermudão, botou um tênis bolado, meteu uma polo listrada pra fechar com os aliados. Dinheiro nunca faltou, quer dizer, tem um tempinho, é bom lembrar que as coisas nunca foram sempre assim. Desde moleque viu sua mãe madrugando pro trampo, enquanto seu pai era apenas uma foto no canto. Não imaginava por que que tem que ser desse jeito. E aprendeu que nada neste mundo é perfeito. Bem cedo conheceu o mal que o mundo produz. E aprendeu que a vida é outra do outro lado do capuz. Destacado na quebrada, temido, mas respeitado. Ele sonhava em ter uma mina pampa do seu lado. Observava o movimento do vai e vem das madrugas. É louco, né? Como pode ver, tio? As coisas mudam, as mina taca na cara querendo condição. Afinal, a vida é outra do lado do patrão. É assim que essa história começa. Na rua de gola bola e a princesa de aba reta. Sabe o final. E é assim que essa história começa. Na rua de gola bola e a princesa de aba reta. Ponto de periferia já é natural. Quem viu o começo já sabe o final. Ele saiu à noite e ela saiu também, só pra se distrair. E ele mais além, trombou com os aliados e ela com as amiguinha. E quando geral percebeu, tava de conversinha. Rolou até ditado daqueles mais profundo, que toda patricinha se amarra num vagabundo. Descia whisky, tequila e chandon, só pra chamar atenção. Ela impressionada então com o brilho do cordão. Quem já tá ligado conhece o repertório. Casal de periferia realmente é ilusório. Uma semana namorim, na segunda tava na casa, na terceira postou no Facebook que tá casado. O tempo passa, já imagina, né, o que que aconteceu. Deu um papo pro parceiro, tô esperando o filho teu. Castelinho desabou e os sonhos foram pro espaço. O Dan Juan agora tinha que ser homem de aço. Pai de família aos 17, ela mãe aos 14, já nem assusta, isso é normal. Nos dias de hoje, barraco, fundo de quintal, sem renda familiar, um pelo outro e Deus por ele, sem ninguém pra ajudar. Cadê as amigas? Cadê os parceiros da função? Que só fechava 100% quando era diversão. Desesperou quando parou pra pensar no futuro, então disse que ia pro controle da situação. Se esqueceu da educação que sua mãe lhe deu. Meu filho vai ter um futuro, nem que eu perca o meu. Catou uma peça e foi pra pista faturar uma grana. Só não contava com aqueles verme e a paisana. Chegou na cara limpa, se liga, é um assalto. E o dono do mercado logo pôs a mão pro alto. Já de fita vencida, foi pra porta da frente. Não imaginava ver aquele rosto de repente. Ali sua princesa, na casa do seu pai. Nem que tentasse, não dava mais pra voltar atrás. O bandidão tremeu, viu o que tinha feito. Ouviu o tiro e sentiu aquela dor no peito. Os braços da princesa. princesa, seu coração parando. E no último suspiro ele se lamentando: desculpa o que eu fiz, mas foi pro nosso bem. Tenho certeza que agora fica tudo bem. Quando o bebê nascer, não conta pra ele não. Fala que eu fui pra uma missão no Afeganistão, até ele entender que eu não vou mais voltar. Até na paz de Deus um dia a gente se encontrar. Tá tudo frio aqui, não tô mais aguentando. Esquece tudo desse dia, menos que eu te amo. É assim que essa história começa, uma rua de gola bola e a princesa de abarreta. Ponto de periferia, já é natural. Quem viu o começo, já sabe o fim.